amor que Deus criou o mundo. Foi por amor que Deus criou o céu sem fim. Foi por amor que Ele fez os mares, as nuvens, o vento e as borboletas do jardim. Foi por amor que Deus criou o manto azul do céu, cravejado de estrelas qual rubis. Foi por amor que deu seu filho pra que eu seja assim feliz. Amor, que o Verbo se fez carne. Foi por amor que entre nós aqui viveu. Foi por amor que Deus criou a vida, sua própria vida aos que morrem concedeu. Foi por amor que Deus criou o manto azul do céu, cravejado de estrelas qual rubis. Foi por amor que deu seu filho pra que eu seja assim feliz.